pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. Muito forte na questão da responsabilização do cidadão, né? Da responsabilização do sujeito, né? Uma transferência dessa importância, não é? Portanto, de transformar o cidadão no agente de saúde pública, não é? Portanto, como é dito, como tem sido dito pela Direção-Geral de Saúde, como tem sido dito pelo Governo, etc., que pode eventualmente ter essas ramificações, não é? Portanto, menos positivas do ponto de vista da coesão social, que é justamente fazer essa transferência para o lado da monitorização dos comportamentos dos outros, não é? Portanto, curiosamente, em Portugal, apesar de não ter havido muitos relatos, não é? Portanto, relativamente a esse tipo de comportamentos, há pouco tempo, aqui há uns 2-3 dias, falava na televisão um responsável da PSP que dizia que tem recebido bastantes chamadas no sentido de alertar para o incumprimento do dever de recolhimento, não é? Mas ele próprio respondia que, na maior parte dos casos, não se verificava uma prática de delito, não é? Portanto, uma prática de incumprimento. Na maior parte dos casos eram pessoas que faziam as suas deslocações com justificação para o fazer, portanto, sem desrespeito daquilo que eram as indicações gerais, mas que a polícia, então, mantinha esse apelo no sentido de, pronto, alguma situação que fosse que os cidadãos achassem dúbia, então poderiam fazer essa chamada para a polícia e eles então averiguariam, portanto, do cumprimento ou não. What the fuck is going on? sobre as injustas, descabidas e insuficientes medidas anunciadas de diferimento do pagamento da renda. E só para percebermos melhor do que se trata. Então, imaginem que eu tenho uma renda daquelas violentamente especulativas de Lisboa. Agora não a posso pagar porque deixei de ter quaisquer rendimentos devido à quarentena. Quando levantarem o estado de emergência, eu vou ter de pagar o que não paguei em 12 prestações mensais, aumentando a minha renda, impossível, ainda mais, não é? No entanto, nem tudo é mau, porque com esta crise cheira-me que haverá e rendas mais baratas a surgir. Então, se calhar posso querer mudar de casa para uma que seja menos absurdamente cara. Mas para o fazer, sou obrigada a pagar a minha dívida numa só prestação. E eu não posso fazer isso, claro. Portanto, isto não vos parece uma forma que o governo arranjou para nos mantermos vinculados às rendas especulativas que tínhamos antes da crise? E mais, até para manter estes valores absurdos no mercado, como se fossem normais. Eu também não concordo, não sou nada adepto dessa visão de que há um antes e um depois. Acho que é um processo histórico, um processo claramente evolutivo. As pandemias... Então, várias fazem parte, não é? Fazem parte desses mesmos processos. Claro que depois das pandemias algumas coisas que se vão alterando, mas claro é que as pandemias têm tão grande, nesse caso essa pandemia tem a grande força de levar à exasperação, aprofundar determinadas tendências que haviam antes, não é? Se nós pensarmos ao processo de precarização do mundo do trabalho, exato. Não é? Por exemplo, essa pandemia torna-se um dos momentos que acelera ainda mais esse processo. Se nós pensarmos quantos trabalhadores estão cada vez mais envolvidos naquele trabalho de plataforma, no trabalho da Amazon Mechanical Turk... A Amazon já disse que ia contratar mais 100 mil funcionários. Sim. E vamos ver, durante esse período... As únicas ações, não só bem as únicas, mas as ações que nas bolsas sobem mais são exatamente as ações dessas plataformas. Porquê? Porque estão a ficar em pé. É o negócio que mais se está a sustentar. Se está a sustentar porquê? Porque há todo um conjunto de trabalhadores que são completamente invisibilizados pelo discurso público e são invisibilizados pela mesma estrutura logística da modalidade de funcionamento dessas plataformas, não é? Mas que são aqueles que realmente sustentam esse processo. Portanto, essa pandemia acelera tendências que, se calhar, antes viviam um terreno de conflito maior. Estavam a afirmar-se, não é? Mas havia também outras forças. A pandemia está a acelerar, está a dar completa liberdade a isto, porque são as coisas que permanecem de pé e, aliás, se fortalizam. Ficam, não sei. Eu sou para dar um exemplo aqui, falei com aquele grande capitalista do meu primo, ele falou-me da empresa pela qual trabalha. A empresa pela qual trabalha é uma empresa dessas multinacionais, startup, que faz entrega de comida. O gajo é responsável pelas vendas dessa empresa na Alemanha e ele disse-me que essa empresa, a nível mundial, até mudado de janeiro, princípio de fevereiro, fazia entregas de um milhão de boxes por semana e no último mês tem atingido os 3 milhões de entregas de boxes por semana. Portanto, triplicar e durante um tempo curtíssimo. Essa pandemia, claro que acelerou isso. Outro elemento que essa pandemia vai mudar, por exemplo, é o teletrabalho, a teledidática. Existem essas ferramentas que estavam a ser experimentadas na didática, na universidade. Essa pandemia tornou, por um lado, mostrou a fraqueza de algumas infraestruturas informáticas de muitos países. Por outro lado, claramente, vai a fazer permanecer essas modalidades de organização do ensino. Outra coisa mais pequena, esta pandemia está a ser utilizada pelas administrações para introduzir medidas que talvez não vão ser depois retiradas. Beber na rua em Lisboa. Lisboa passar por um processo de normalização desse género, onde se proíbe beber na rua, como muitas cidades europeias. Mas hoje bebi um café na rua, por favor. Sim, mas beber álcool, eu sei. E é estranho tu levantar essa questão, porque eu sei quanto tu gostas de café e quanto tu gostas de álcool. Café é como álcool para mim. Pronto. Mas é assim, esse processo de normalização que decorre também de uma certa visão turistificada das cidades, não é? Esse, uma pequena parêntese histórica, estava a ler ultimamente um texto de um historiador super interessante, Henrique Arena, que é um historiador da Idade Média, não é? Encontrei muitas coisas interessantes e que têm alguns pontos de contacto com outro intelectual conhecido, um filósofo, sobre como, digamos assim, o foco estratégico da cidade, da organização urbana, foi sempre ligado à manutenção do comércio. Portanto, a ideia de um castelo com fora, não é, o campo, não é? Sim, sim. Era exatamente construído assim por razões principalmente comerciais e de defesa desse comércio, não é? E o muro, a muralha das cidades é abatida exatamente pela necessidade de ampliar os fluxos, não é? E o espaço urbano é organizado exatamente por essa necessidade de comerciais. E o controlo, por exemplo, a tentativa de ter cidades limpas, onde não há pessoas horríveis e nojentas, que ocupam espaços, produzem também a valorização, dentro de determinadas lógicas, produzem a valorização imobiliária, não é? E produzem uma cidade para o turismo. Essas medidas estão a ser implementadas agora em Lisboa, utilizando a desculpa da pandemia, vamos ver se depois serão tiradas. Portanto, não há um antes e um depois, ou aliás, há um antes e um depois, mas não há uma separação entre esse antes e um depois. A pandemia, sim, é uma aceleração. Veneno, sou o Capacena. Os tricianos a derreter no Antropocena. Os eucaliptos a arder no Antropocena. Uma extinção em massa no Antropocena. Compras 28 pacotes de massa, tu que procuras desinfetante no mercado negro, tu que andas de máscara, tu que planeias a fuga do teu filho de uma região onde há 10 casos positivos de coronavírus, não desprezes nunca mais aqueles que fogem da guerra e da fome. A pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias. Para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela.